as bifurcações. Quem escolhe a opção certa, na base não fica não. A escolha é o caminho do topo, meu irmão. Na vida é assim. É e ou, oh, e ou não dá. É e ou, oh, e ou não dá. Orgulhar-se de competente, quer chapa pra presidente. Com Paulo e o Simão, não dá. É e ou, oh, e ou não dá. É e ou, oh, e ou não dá. A física já fez sua limitação. Dos corpos no mesmo lugar, não dá. É e ou, oh, e ou não dá. É e ou, oh, e ou não dá. É e ou, oh, e ou não dá. É e ou, oh, e ou não dá. A lua prendeu-se à terra, deixou Vênus pra lá. Fui com inteligente, não vivo sem o luar. É e ou não dá. É e ou, e ou não dá. Namoras a Aninha, com a Sandrinha quer ficar. Decida-se por uma, as duas não dá. É e ou não dá. É e ou não dá. Quer beber e dirigir, com o risco de matar. Seja um cidadão, assim não dá. É e ou não dá. É e ou não dá. Quer manter a silhueta, tem preguiça de malhar. Ainda comer de tudo, sem se preocupar. É e ou não dá. É e ou não dá. E ou é birra de criança, os pais devem ensinar. A opta por uma, pra não se lamentar. É e ou não dá. É e ou não dá. É e ou não dá. É e ou não dá.